me informa, livre decolagem, pista 17, vento 300 graus com 08 nós. Da 3663, cruza 190 para 160, sentido formação Lima. 3663, bom dia, sua identificação, autorizado, chegada e pitch, desça para o nível 050, está o time, estou no 097, vigilância Ceará. Sempre 050 e pitch, 10017, da 3663. Bravo uniforme, da presente voo direto coral, sou para o nível 120. Direto coral da presente, o nível 0 vai ser estimado de pouso. Tomei o Golf Vito, controle. Consiga, comprei o Golf Vito. Confirme estimado de pouso. 1-1-1-1-8. 1-1-1-1-8. Correta. 1-1-4-2. Gente, Mike Bravo uniforme, com fio estimado em coral. Fio coral, 1-1-1-3 alfa. Localizador. Estabilizou no INS, visual com o campo, 3304. Chame torre 186, bom pouso, tá 3304. 186, obrigado, bom trabalho. Então 3859, desça para 2000 pés, ajustou o time, turno 01, informe, pessoal. Ajustou o time, turno 017, informe no curso localizador. 2000 pés, altímetro 0017, chama na LOC, tá 3859. Salvador, bom dia, até 3304, final ILS, pista 28, trem de pouso em baixa checar. Então 3304, os últimos 90 metros da pista 28 se encontram fechados devido a obras, ajuste no 0 no 7, livre pouso, pista 28, vento 300 graus com 07 nós, 300 com 07. Livre pouso na pista 28, ciente dos últimos 90 metros de interditado, 3304. Apenas confirmando, são somente os últimos 90 metros, confirme? Afirmo, os últimos 90, 90. Procedimento, chama agora a torre 686, bom pouso. Bom dia, tá 3859. Tá 3663, desça para 2000 pés, hospital altímetro no 097, informe o curso do localizador. 2000 pés, informe o curso do localizador, tá 3663, 17. Então 3304, autorizado o táxi via Alfa e Juliette para o portão Alfa e Índia para o portão 2. Alfa e Índia para o 2. Alfa e Índia para o 2. 3304. Mike Bravo uniforme. Supa o nível 140. Da pista 28 fechados devido a obras. Últimos 90 metros. 90 metros. Ajuste no 0 no 7. Já baixado travado, visual? Afirmativo. Visual baixado e travado. 3859. Livre pouso, pista 28. Vento 310 graus com 07 nós. Autorizado pouso na pista 28. Está 3859. Com altímetros 0 no 07. America 980. Proceed your taxi via Alpha, correction, via Tulip, Alpha, and Golf. At the holding point, runway 28, contact tower 118.6. Okay, Juliet, Alpha, Golf, 118.6 at the holding point for 28, American 980. Romeu Golf Vitor, a 44 milhas oeste de Salvador, mantém o nível 080, serviço radar terminado, chama agora o centro Recife, frequência 1288, alternando 133, decimal 25, Romeu Golf Vitor. 288, Romeu Golf Vitor. Procedimento, chame agora a torre, 186, bom pouso. 186, dá 3,63 graus. Salvador, dá 3,63 no ULS, Zulu dá 2,8. Dá 3,59, seu solo foi 2,5, livra na Charlie, reporte, imagina, antes da Alfa. Na Charlie chama o solo dos 1,9, tá 3,859. Copiado, só 3,859. Dá 3,63, continua aproximação, aguardando pista livre, já baixado, travado e visual? Já baixado e travado e visual, tá 3,63. Ajuste no 017, informa os últimos 90 metros da pista 28 fechados, devido a obras. Últimos 90 metros. Então, 3,63, aguardando apenas a pista livre. Ok, ciente dos 90, aguardando a pista livre, então 3,63. Siga. E solicito Max para o pátio 3. Firma aqui. Max Foxtrot Oscar. No pátio 5, livre táxi, recorte na taxa para o cruzamento quando pronto. Então, 3663, livre pouso, pista 28, vento 290 graus com 05 nós. Então, 3663, reforçando os últimos 90 metros fechados, livre do obras. Gente, livre pouso 28, tá? 3663. Oscar, livre cruzamento, pistão no 735, após táxi Quebec, Mike Lima. Na Lima, chama o solo 121.9 para prosseguir o táxi. Lima, autorizado, autorizado até o pátio número 3. Mike Foxtrot, Quebec. É, Mike Foxtrot, Oscar, sim. Afirmativo, Mike Fox, Oscar. MM3, seu solo foi aos 29, livre à esquerda, chama o solo no 219. Livre à esquerda, 219, então 3663. Na Delta 3663, autorizado via Alfa, chame para ingressar na Juliette. Alfa, chama para ingressar na Juliette, tanto 3663. No Mach 3, chamarei aos 40 como abaixando 401 para qualquer autorização. Cliente. Scan November Departure. Ok, we have that departure, but the ground mentioned something about 3,000 feet. Ok, after departure of runway 28, you maintain runway ready until flight level 030, 3,000 feet. After 3,000 feet, turn right on Aaron Departure, Alfa Romeo Oscar November Departure, Merlin Transition, Mike Echo Lima India November Transition. Okay, that's what we thought. Just wanted to make sure we're ready for takeoff American 980. Clear line up and maintain on the threshold 28. Line up and maintain on runway 28 American 980. Mike Bravo de Fami. Aproxima-se de Coral, serviço hora terminado, chame Léo, zona 201. Salvador, 922, bom dia. 922, Salvador, a chegada é a Acari, desce inicialmente a 150. 150, 922, Acari. American 980. Clear for takeoff runway 28, American 980. Ajuste no 097, desça para 5.000 pés na via chegada a Karen. 5.017, 922. Mike, I manage you, airborne at 3-4, contact C119-35, Salvador. Okay, 119-35 for 90. Thank you, bye-bye. 119-35. Yes, 1935. Roger. Torre, 1186. 1186, Mike, é tudo. Torre, Salvador, papapá, Mike, é tudo. Of 2000 for 3000 and right turn. Morning, American 980, ready contact, that's clear. It is clear, sir, 980. Colo 605, autorizado a aproximação. Sim, autorizado a aproximação, ele é Zulu, com o Gol 605. Convite e condição ainda presente com base pela direita da 17? É mais, é com o da presente, base pela direita da 17. Sente, então da presente está autorizado mais que é com o Delta, reporte na final da 17. Reportado no final do 7, mais que é com o Delta. Ajuste 017, temperatura 27. Para informação, vento 290 graus com 079. Mais que é com o Delta, reporte na final da pista 17. Sente, vai reportar na final da 17, mais que é com o Delta. American 980, passing 110, climbing can taxi center, frequency 12685, over. 12685 for American 980, thank you, bye-bye. Gol no 605, passa o Zan, cheque o trem, chame a torre, frequência 118612, gol no 605. 18612, acidente 605, até daqui a pouco. Uno 922 na via chegada desça para 2000 pés, o ajuste 1017. Até 2000 agora na via 22. 90 metros da pista 28 fechada devido obras, os últimos 90 metros. Gente, eu vou 605. A de base para final baixar de chegada da 17, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta livre pouso, pista 17, vento 280 graus com 079. Mike Eco Delta. Livre pouso, Mike Eco Delta. Brasil, em 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Delta no solo agora, as 40. Qual pátio vai? 7, livre, táxi para o pátio 4, bom descanso. Gol no 605, avistado, autorizado pouso, pista livre, vento 320 graus, 7 nós, ajuste 1017. Os últimos 90 metros impraticáveis, autorizado pouso. Gente, autorizado pouso, gol 605, 1017, ajuste. Afirmo.